Cassius, meu parceiro de Vox. Fala aí, Cassius, como é que tá, rapaz? Tudo nosso. De Vox. Sob estima. A gente sabe o que elas querem, então. Um jeito misturado, moleque. Outra noite vem, eu vejo essa mulher ali sem ninguém. Eu sei o que ela quer, hoje é minha vez. E eu vou falar com ela agora e levar ela embora. Outra noite vem, eu vejo essa mulher ali sem ninguém. Eu sei o que ela quer, hoje é minha vez. E eu vou falar com ela agora e levar ela embora. Mas eu sei que ela sabe, que todo mundo aqui sabe, que sou louco, tô disposto a largar tudo por ela, sabe? Daquelas coisas que não tem explicação, nem motivação. Minas vêm e vão e ela não, Mas hoje à noite previ, saindo de casa eu senti, percebi que nessa festa vou ter ela pra mim. Assim o uísque no copo, não perco o foco, logo vou ao ataque. É tipo arte, nesse jogo eu sou craque. Outra noite vem, eu vejo essa mulher ali sem ninguém. O DJ segura a fissura dela. Meu Deus, que mina linda, eu dava tudo pra ela. Carro, casa, joia, sapatos, a reviria. Tudo que eu queria era ela comigo no quarto. Só de salto, nada mais é necessário. Daqui eu fico olhando, imaginando o itinerário. Chega de papo furado, deu o meu horário. Não posso me enrolar se não surge um adversário. Agora é hora do jogo, já tô louco, ela sabe o que quer. Eu chego nela no ouvido, falo o que ela quiser. Tu é a mulher mais linda que eu já vi. Te levo pra minha casa e te cubro de chantilly. Eu tô ligado que é clichê, mas é que na verdade não há palavras para te descrever. Me diz aí como eu faço para te conquistar. Te levo ao céu, se quiser te levo até o altar. Outra noite vem, eu vejo essa mulher ali sem ninguém. Eu sei o que ela quer, hoje é minha vez. E eu vou falar com ela agora e levar ela embora. Outra noite vem, eu vejo essa mulher ali sem ninguém. Estar com ela nessa festa de perto, poder falar. Eu sei o que ela quer, hoje é minha vez. De te levar para um lugar aonde você possa comigo sonhar. Outra noite vem. Tudo que eu quero, estar com ela nessa festa de perto, poder falar. Eu sei o que ela quer, hoje é minha vez. Nessa noite não me escapa, eu vou pegar e levar ela embora daqui.